Arc-en-Ciel. Ligue-se ao seu país. 96.2 FM. Portugal tem uma sintonia. Olá, muito bom dia amigos ouvintes, cá estou de novo com vocês para assim animar esta manhã de sábado, bem friinha, claro que sim. Está frio, sim senhora, está um grau abaixo de zero, na verdade. Está fresquinho, está fresquinho. Cuidado também nas estradas, porque está um bocado escorregadio e há que ter cuidado também nesse sentido. Tudo bom para vocês? Claro que está fresquinho, mas é janeiro, minha gente. Tá. É melhor este frio que a chuva. Já tínhamos muita, não era? E agora este friinho que vem que faz, que é para tirar, matar esses bicharocos todos que para aí andam, não é assim? Claro que sim. Tudo bom para vocês nesta manhã de sábado, sábado 18 de janeiro, é verdade, já 18 de janeiro, cá estou com vocês então, até ao meio-dia para animar esta manhã da boa música portuguesa e uma entrevista hoje, terei então um convidado, vamos falar com o senhor Pedro Pacheco, que é um adido da Segurança Social pelo Consulado de Portugal em Paris e estará em conversa hoje connosco então para falarmos da vossa reforma em Portugal, para aqueles que efetivamente têm acesso e têm, como é que eu ia dizer, descontos para poder receber alguns tostanitos, não é assim? Claro que sim. E então hoje é uma sessão de informação, os meus descontos e a reforma em Portugal. Logo, por volta das 11 horas, podem ligar para aqui, sim senhora, pousar as vossas questões, conversar connosco, então é nesse sentido. Vamos então e ter uma boa conversa. Entretanto, boa, excelente música aqui, você do outro lado, se tem aquela que muito gosta, ora, nem mais, é só ligar e eu passo a vossa música, claro que sim. Boa manhã, bom sábado. Hoje é assim, claro, tá, era o que eu dizia, está frio, está cinzento, está escuro, está assim um dia em que vale a pena ficar debaixo da manta, claro que sim, mas claro que até podemos ficar debaixo da manta, a Cristina é a vossa companhia, claro que sim, com uma boa música para despertar logo de manhã, vinhamos de ficar com aquele anel de rubi e agora de seguida vai ser os Xotos e Pontapés. É a alma sempre disposta a fazer-se ao mar. É fado, mas é fé. É o espírito de quem olha para o futuro. Portugal é isto tudo. É isto tudo e muito mais. Portugal é Arc-en-Ciel. Rádio Arc-en-Ciel. 96.2 FM. A Sintonia de Portugal.

esquecida. Cada passo teu sempre foi o que me inspirou. Quando sinto saudade do meu lugar, corro para te abraçar, para ver o teu olhar. Levaremos nossa vida a cantar, seguimos nosso caminho, ninguém pode separar. Por ti, meu amor, é viver. Por ti, viva a vida sorrindo. Por ti, minha alma canta com a mesma chama. Por ti, meu amor, é viver. Por ti, viva a vida sorrindo. Por ti, este é o destino de quem se ama. Por ti, meu amor, é divino. Por ti, viva a vida sorrindo. Por ti, minha alma canta com a mesma chama. Ao destino de quem se ama. Presente de Deus, és meu sangue, tu és vida, és o meu farol quando eu procuro a direção. És cumplicidade, és minha filha querida, eu estarei aqui para te levar pela mão. Quando sinto saudade do meu lugar, corro para te abraçar, para ver o teu olhar. Levaremos nossa vida a cantar, seguimos nosso caminho, ninguém pode separar. Por ti, meu amor é divino. Por ti, viva a vida sorrindo. Por ti, minha alma canta me chama. Por ti, meu amor é divino. Por ti, viva a vida sorrindo. Por ti, este é o destino de quem se ama. Por ti, meu amor é divino. Por ti, viva a vida sorrindo. Por ti, minha alma canta com a mesma chama. Por ti, meu amor é divino. Por ti, viva a vida sorrindo. Por ti, este é o destino de quem se ama. Sorrindo por ti, este é o destino de quem se ama. Por ti, meu amor é divino. Por ti, vive a vida sorrindo. Por ti, minha alma canta com a mesma chama. Por ti, meu amor é divino. Por ti, vive a vida sorrindo. Por ti, este é o destino de quem se ama. Este é o destino de quem se ama. Este é o destino de quem se ama. Quem não conhece Viana, conhece Portugal, não conhece Portugal. Ora, nem mais, mas que linda, sim senhora, ficou mesmo bonito o Samplai, o Slam Time com o grupo folclórico de Viana do Castelo com a Chula do Minho. Na verdade, às vezes misturar assim estas, como é que eu ia dizer, as músicas mais modernas, mesmo mais antigas e o folclore e também o slam, por acaso, ficou uma maravilha. De seguida vamos ficar na voz dos Solitários. Toma cautela, é verdade, tomei cautela. Está friinho, está a gelar, mas com cautela vai-se longe. Ficamos já com os Solitários. Oh, guarda no meu colchão. Tanta loucura, é, tanta paixão maior. Dou tudo pra ela, ela é minha vida, meu coração. Ai, ela é qualquer coisa, essa mulher é assim. Ai, ela tem qualquer coisa, mas ela é só para mim. Ai, ela é qualquer coisa, essa mulher é assim. Qualquer coisa, mas ela é só para mim. Ai, que coisa linda, que coisa louca, ela é demais. Depois que provei, apaixonei-me, eu quero mais. Eu vou à lua, eu vou ao céu. Tanta loucura, tanta paixão maior. Ai, que coisa boa, hoje vai ter festa no meu colchão. Tanta loucura, tanta paixão maior. Dou tudo pra ela, ela é minha vida, meu coração. Ai, ela é qualquer coisa, essa mulher é assim. Coisa, mas ela é só para mim. Ai, ela é qualquer coisa, essa mulher é assim. Ai, ela tem qualquer coisa, mas ela é só para mim. Ficamos com um beijinho roubado, mas isto não é roubado. Um beijinho muito grande para a nossa amiga Glória, animadora também da nossa rádio, que deseja um bom ano para todos os ouvintes, para toda a equipa da rádio, para todos os seus familiares e amigos. E aqui fica então a voz do Borguinha de Braga. Beijinho roubado. E este é para si, Dona Glória. Tudo bom também? Um bom ano para si e tudo o que há de melhor. Quero o que estávamos a dizer há bocadinho. Quando houver paz, amor e saúde, já é uma boa coisa. O resto que venha a modinho, mas que venha também. Tudo bom também para si, Dona Glória. E ficamos então com a voz do Borguinha de Braga. Beijinho roubado. Ser beijado, aquele que não o faz, ou é trouxa ou mal amado. Dá-me um beijinho, bem repenicado. Se não me des um beijinho, vou virar o roubado. Dá-me um beijinho. beijinho vou te tirar do bom mar. O beijo que te roubei, no calor da paixão, até os meus lábios pintei com a cor do teu batom. Vermelha é cor do pecado, a festa e da tradição. Foi com um beijo roubado que me deste a tua mão. Dá-me um beijinho, vem repreguicar. Se não me des um beijinho, vou-me tirar o roubar. Dá-me um beijinho, vem repreguicar. Se não me des um beijinho, vou-me tirar o roubar. Aos dedos de papel, luz, tormento. Suavemente pinto o teu rosto a pincel. Largo a espera, que sigo sua. Perca a quimera, meu anjo azul. Fica forte, se amada. Quero que saibas que ainda não te disse nada. Pede-me a paz, dou-te o mundo. Louco, livre, assim. Mais solta-te a voz lá do fundo, grita, mostra. dar-me a cor do céu. Se fosse um dia o teu olhar e tu as minhas mãos também. Se fosse um dia o respirar e tu fumar de ninguém. Se fosse um dia o teu olhar e tu as minhas mãos também. Se fosse um dia o respirar. Rasga-se o céu e o lago meu, nada perder.

hoje, ou então de ouvir Nádia Sameiro, mãezinha, que estás lá no céu. Tudo bem desse lado? Pois é, isto é paleio, paleio, paleio. Mas tem que ser, claro, umas palavrinhas assim de vez em quando, que bem que faz. Vamos a isto e vamos à playlist musical, que aqui algumas pessoas já me começaram aqui a preparar. Sim, senhora. Para ti, Nicolá, que estás do outro lado e gostarias de ouvir a Carol. Sim, senhora, Cientes te houvera. Ai, o meu espanhol é muito fraquinho, ó. Não sei como é que isto vai dar. Cientes te houvera conocido. Ora, nem mais. Aqui está, música Carol. Ficamos já de seguida com esta magnífica música. E tu do outro lado, qual seria aquela música que gostarias aqui de ouvir? Eu só pus uma questão e há bocadinho aqui vieram tantas. Sim, senhora. Agora vocês do outro lado também enviem. Aqui já tenho um paquetezinho delas. Já vai dar por um momento, mas mandem que eu gosto. Sim, senhora. E então ficamos já de seguida. Volto novamente com Carol G. Se antes tu e hubiera conhecido. Um besito hago qualquer coisa. La novia tuya me pone celosa. Aunque es hermosa, hey, no te va a tratar como yo, no te va a besar como yo, no está tan rica así como yo. Ella es tímida y yo no con estas ganas que tengo yo. Me atrevo a comérmelo todo. Hoy están yendo con ella, pero después tal vez no. ¿Qué hubiera sido si antes te hubiera conocido? De música. De seguida vamos ficar com Rosa, Rosa, Rosa, Rosa, Rosa. Onde está a minha Rosa? Está por aqui. Nuno Ribeiro e Conan Osiris com sua Rosa. Aqui ficamos da parte de Cláudia para todo o nosso auditório. Obrigada, Cláudia. Merci, Cláudia. Amor, mas eu descobri assim que ela olhou para mim. Um jeito tão delicado e um cheiro tipo flor. Como é possível? Como é possível? De uma semente sem água nascer uma flor na mão. Rosa, deixa. sei que não cheira a nada. No meu jardim tudo que nasce é saudade de ti. Uma foice com uma enxada, eu arranquei todas as flores que me lembram de ti. É que nenhuma consegue cheirar melhor do que tu. Desculpa se eu sou insensível, eu só não sei como é possível. Entra sem água, nascer uma flor na mão. Pétala, olha como ela, olha como ela dança. Deixa-me dar-te uma rosa. Olha como ela, olha como ela dança. Olha como a pétala pousa. Ora, nem mais. Sim, senhora, uma lindíssima música. E de seguida ficamos com os Dama, Buba e Espinho. E amigos na casa. Sim, senhora, muito obrigada. A dar-te beijo, lá vou na canseira deste dia. E ai, só vale a pena se acabar. A dar-te beijo, a dar-te beijo, a mim. Minhado ao teu peito, a dar-te beijo, aninhado ao teu peito, a descansar. Amor, eu casava na mesma se teu pai não deixasse. Sou náufrago, porto de abrigo, farol e desastre. Eu prometo ser verdade. Chegar a casa, fazer o jantar e tirar-te a saudade. Amor, eu casava na mesma se teu pai não deixasse. Sou náufrago, porto de abrigo, farol e desastre. Eu prometo ser verdade. Chegar a casa, fazer o jantar e tirar-te a saudade. Ficar para sempre. Crianças no banco de trás e o pôr do sol em frente. E num abraço ser família. Nós somos casa, bagunça e viagem para o resto da vida. Amor, eu estou à tua porta, vem ficar para sempre. Ficar para sempre. Crianças no banco de trás e o pôr do sol em frente. Ser abraço, ser família. Somos família. Nós somos casa, bagunça e viagem para o resto da vida. E que dia acabe assim? A dar-te beijo, aninhado ao teu peito. A dar-te beijo, aninhado ao teu peito, a descansar. Adoro, sou fã, sinceramente sou fã. Muito obrigada por partilharem estas boas músicas. Mais uma Companhia do Capricho com Moça, sim senhora. Aqui vai mais uma, obrigada meninas. Adoro, sim senhora. Moça, eu não sei mais o que pensar. A razão que fez você parar. Será o destino que quis assim. Só sei como é duro suportar. A dor no peito vou me deixar. E seu coração falará por mim. E ó, oh, baby, me leva que eu te quero, me leva. Leva que o futuro nos espera. Você é tudo que eu sempre quis. Nem mais, sim senhora, vamos a isto. Mais música, também uma que foi escolhida pelo nosso amiguinho Florent. Florent do outro lado também está à escuta e tem uma linda música para nos dar a conhecer, que foi um dos animadores da rádio que criou esta linda música para ele, com presença do IA, mas conseguiu fazer isto uma maravilha para o Florent. Amigo da rádio, com força e paixão, na cadeira de rodas, mas com asas no coração. Criador dos podcasts, talento que reluz, na Arkansas brilhas, com fé que te conduz. Nos bastidores, a tua mão faz magia. Cada episódio é arte feito com alegria. Com dedicação imensa mostras o teu valor. Florent és o alicerce, um verdadeiro sonhador. Na rádio és presença mesmo sem dizer. Tua energia inspira quem quer aprender. Florent amigo, tua força é inspiração. Com podcasts da rádio levas emoção. Na canção brilhas com luz e dedicação. És prova de que os sonhos não têm limitação. Cada detalhe que cuidas conta uma história. Florent, o teu trabalho é parte da memória. Tua cadeira não limita, só te faz crescer. És exemplo de coragem, um ser que faz vencer. E um ouvinte dedicado a um criador genial. És pilar da rádio, essencial e sem igual. Na rádio és a base, o coração da operação. Com podcasts tão vivos ganhas nossa admiração. Florent é gigante.

o meu coração. É que eu guardei meu tempo para amar. Alguém full electric love. Eu não sou tão bom a proteger o meu coração. Não vale por mais lenha nesse fogo. Acaba logo com esse jogo. Isso entra logo no nome. Eu não vi. Entendre, je t'aime. Sim, senhora, de seguida ficamos na voz de Maninho Garota. Sim, senhora, obrigada, Silvia, também está do outro lado. Obrigada pelas vossas músicas hoje de manhã, totalmente diferentes, é isso que eu gosto. Sim, senhora, muito obrigada. Merci, Maninho Garota. Já nem dá pra dormir, penso em você a toda hora. Mas pra que tanta demora pra você voltar pra mim? Quando bate a saudade, o mar perde a vontade, as ondas secam de verdade e a praia começa a fugir. E depois diz: para não ser de surpresa, o telefone está às 18 para marcar a reunião. Olha quem fala, tu dizes à minha beira, com pronúncia da Ribeira, quando estás ao pé de mim. Dizes: pega em vez de toma, dizes: bufa em vez de sopra. Olha, olha, Angola e alta e coisa assim. Imperial é fino, ténis é sapatilha, bica é cimbalina, chicla é pastilha, moqueta é cadeado e capuz, carapuz, estrugido é refogado, chapéu de chuva é chus, se o olho é pedreiro, o moeiro mais sarjeta, se pé é frigideira e que vida é cruzeta. Já ouvi várias vezes: tira o tênis do sofá. Lisboeta com letras, tira o para dizer pouco. Diz ao visto, é muito louco, assim não dá. Tretas para ti, mãe, tem cinco letras. Dizer como é o cúmulo e tu sabes que assim é. Tu dizes teste, eu tampa, eu digo coxa. E tu manca, e quando dizes todo aquilo eu bué. Imperial é fim, tênis é sapatilha, bica é cimbalina, chicle é pastilha, loqueta é cadeado e capuz, carapuz, estrugido é refogado, chapéu de chuva é chus, cedrolho é pedreiro, bueiro é sarjeta, sapé é frigideira e cabide é roseta. Contigo tão vira tom, contigo são vira som e depois bom vira pão. Para mim o devo ir a ver, para ti Lisboa é com é. Perfeito! Se digo fala bem, é para que tu seas meiguinha, como eu sou também, no meu jeito a facinha. E quando eu digo bem, é toda vez a fazer, e eu até que falo bem, só é pena não me ouvires. E quando eu digo bem, é toda vez a fazer, e eu até que falo bem, só é pena não me ouvires. Ana Bacalhau e Cláudia Pascoal com o Imperial é Fino. Isto é que é uma linda maneira de mostrar a nossa riqueza do nosso português, que de norte a sul pode ser muito diferente. De seguida vamos ficar com a canção da família, música pedida do norte de Portugal.

O mundo em que vivemos é tão mentiroso, faz-nos acreditar que só se é feliz com visibilidade e dinheiro no bolso, e quem tem levantado mais o seu nariz. Mas hoje em dia há muita alegria nessa fantasia de ter riqueza. Eu só queria ter mais uns minutos com toda a família à volta da mesa. Se eu puder acordar amanhã, ter a vida como talismã, eu sorri, meu irmão. Se eu puder ouvir o coração, ter os sonhos na palma da mão, eu sorri, meu irmão. Oh, riqueza, és um gesto nobre na sopa de pobre sem pão na mesa. A falta de luz és tu quem nos conduz com uma vela acesa. Poucas vezes é dito, mas convém saber, viver só pelo que tu é empobrecer. Tem coisas que eu evito para não me esquecer, que há algo mais bonito para poder viver. De que vale uma mansão vazia, não me servia comprar um avião e não ter um destino, ter joias raras e muitas caras para cada um no figurino. É que a cumplicidade de um sorriso verdadeiro e uma boa amizade vale mais do que o dinheiro. Futilidade é raça e eu prefiro ser feio. Se ainda ninguém disse, lamento ser o primeiro. Guarda recordações que te deram amor e partilha lições sendo tu aprendiz. Não se trata do preço, mas sim do valor. O verdadeiro luxo é viver feliz. Mas hoje em dia há muita alegria nessa fantasia de ter riqueza. Eu só queria ter mais uns minutos com toda a família à volta da mesa. Se eu puder acordar amanhã, ter a vida como talismã, eu sorri, irmão. Se eu puder ouvir o coração, ter os sonhos na palma da mão, eu sorri, irmão. Oh, riqueza, és um gesto pobre, sopa de pobre sem pão na mesa. A falta de luz és com quem nos conduz com uma vela acesa. Oh, riqueza, és um gesto nobre na sopa do pobre sem pão na mesa. Oh, riqueza, a falta de luz és com quem nos conduz com uma vela acesa. Lindíssima voz e belas palavras, sim senhora. Vem mais uma, sim senhora, daqui a um bocadinho. Ficamos na voz de Tony Carreira, Vou-te Amar. Uma linda música e homenagem para quem subiu ao céu cedo demais. Nunca esquecerei as lembranças lindas. Estás em cada instante bom da minha vida, estás em cada lágrima caída, estás no adeus que jamais eu pensei que diria. Estás na parte inapagável da memória, estás naquele tempo bom que já não volta. Estás em tudo que eu vejo, mas sem poder te ver agora. Vou-te amar até onde eu existi, até o infinito. infinito acabar, até o amor que mora em mim alcançar o que mora em ti. Vou-te amar até onde eu existir. A força deste amor será a saudade que trago em mim, que só vai quando te encontrar. Vou-te amar. Rosa, eu bailei com carinho.

Para mim ainda está cedo, mas nunca é cedo demais para podermos falar. E hoje temos uma pessoa que pode falar da nossa reforma, mas a reforma em Portugal, sim senhora. Pedro Pacheco, adido da Segurança Social, hoje está connosco aqui para falar e explicar um pouco melhor esta, como é que eu ia dizer, parte da nossa vida, que é uma parte importante, mas também saber como. Olá, muito bom dia. Olá, bom dia, Cristina. Tudo bem? Está tudo, obrigada. Obrigado por me receber hoje. Espero que seja útil para os nossos ouvintes. Bom dia a todos os nossos ouvintes também. Muito obrigada desde já da disponibilidade e esclarecer um pouco esta parte da reforma em Portugal, sabermos um pouco mais e de certeza que o Pedro pode deixar aqui muitas informações. Sim, um pouco a ideia será essa, será conseguir transmitir de forma mais ou menos simples aquilo que são as questões essenciais do processo de preparação da reforma. Costumo dizer-se que isto é algo que tem que ser preparado, não é algo que simplesmente se pede quando chega o momento, mas parece-me algo importante para que possamos ter um momento de reforma o mais descontraído possível, para que seja mesmo um momento de descontração e não um momento de stress, de tensão, como muitas vezes acaba por ser. Mas é verdade que uma pessoa quando está fora, quando está, não estamos em Portugal, não estamos sempre ao corrente, como se passa, como devemos de fazer, como proceder, por vezes parece um bicho de sete cabeças e quando a pessoa está informada já é mais fácil. Sim, sim, concordo. O que eu tenho verificado ao longo destes cerca de 3 anos, nestas funções que já agora que existem aqui em França e em mais 5 países desde 2020, desde março de 2020, esta função do adido de segurança social, portanto existe, mas além daqui em França, existe também no Reino Unido, na Alemanha, na Suíça, no Luxemburgo, e a partir de 2023 já também foi criado o primeiro posto da adido de segurança social fora da Europa, nos Estados Unidos da América, o que está a ter um crescimento bastante relevante. E posso também dizer que, em princípio, será já este ano que, se correr tudo bem, vão haver condições para termos um sétimo, também fora da Europa, no Canadá. E está exatamente agora a decorrer esse procedimento, e porque é outra região, outro país, onde temos uma comunidade portuguesa relevante, a nível de dimensão, não é? E, portanto, progressivamente tem-se tentado, por parte do Instituto da Segurança Social, por parte do MNE, chegar a mais países, pronto, um esforço também do Governo para conseguirmos dar respostas não só sobre a matéria das pensões, que, do modo geral, é aquela que tem maior procura, embora nós não trabalhemos só sobre isso, mas depois posso falar em mais pormenor sobre essa questão, um pouco mais à frente, mas eu diria que principalmente sobre essa matéria é muito importante para toda a gente. Eu diria quase que é um momento chave na nossa vida e por isso convém que possamos prepará-lo da melhor forma para evitar o tal stress que às vezes advém por não sabermos à partida o que é que teríamos que fazer quando lá chegamos. Claro que sim, muito importante. E na verdade é o que eu dizia há bocadinho, por vezes nós temos cá as questões e que não sabemos responder, voltamos a nível de... como é que eu ia dizer, voltámos a questão para o consulado e hoje temos esta oportunidade de o Pedro poder estar cá connosco e poder responder. Se houver questões, as pessoas podem pousar e eu da minha parte também posso transmitir. Exato. Eu gostaria de dizer logo à cabeça, portanto, já comecei a perceber há uns anos para cá qual é que é a preocupação da nossa comunidade no que respeita a esta matéria aqui em França. E eu diria que há algumas dúvidas que são comuns, mas também há algo mais que eu diria que talvez seja um problema comum. Ou seja, é normal que as pessoas não conheçam as regras relativas ao processo da reforma. Quando estou a falar de regras, estou a falar mesmo a nível de regras legais e procedimentais. É verdade também que para uma comunidade como a nossa, que tem uma capacidade de integração muito acima da média, convenhamos, não? Os portugueses vieram para a França, estão perfeitamente integrados, muitos deles são pelo menos também franceses, em alguns casos são perfeitamente franceses, quase indissociáveis dos que nasceram cá, e portanto integram e absorvem as regras do país onde vivem, não só em França, mas aqui nota-se isso fortemente. E portanto é normal que depois, no que respeita ao processo da reforma português, sem terem outro tipo de informações, associam que as coisas devem ser parecidas ou iguais mesmo ao processo francês. Ora, isso não é bem verdade, existem algumas semelhanças, mas não é verdade. E logo a primeira diferença, isto fazendo aqui um bocado de preâmbulo, a primeira diferença que só por si já justifica, e é um conselho que eu dou sempre a todos, embora seja um pouco suspeito o que vou dizer, mas é não procurem as informações nos lugares errados. Ou seja, se costumo dar muitas vezes este exemplo nos atendimentos presenciais, quando alguém me está a explicar uma situação e me diz que falaram, disseram, alguém me disse que é assim, alguém me disse que é assado, eu costumo perguntar quem é que disse, né? E normalmente percebo-me que é alguém que a pessoa contrata para tratar de um processo. Acontece, por exemplo, muito em Portugal, às vezes nas aldeias, há pessoas que talvez sejam um pouco mais conhecedoras das leis e das regras e que há muito tempo que se ocuparam de fazer isso como se fosse um trabalho à parte, não é? E não quer dizer que essas pessoas não tenham conhecimentos, mas não pertencem ao sistema. E por isso o exemplo que eu dou é: se a pessoa tem uma dor, em princípio vai ao médico, não vai ao primo. Isso porque recebo muita conversa de falei com o meu primo, que já se reformou, ou com outro familiar, um amigo, e às vezes até põe em causa o que eu estou a dizer por causa daquilo que um familiar disse. Há às vezes coisas que foram ditas e situações de há 10 anos atrás, por exemplo. Portanto, o que eu recomendo logo à cabeça é não procurem informação no lugar errado, porque se a pessoa tomar decisões com base nas informações que obteve no lugar errado, a responsabilidade é sua. Não é? Claro. E não é de mais ninguém. Pronto. Mas como eu dizia, logo a primeira situação que deve ter-se em consideração é que, em termos das diferenças, é a questão da idade. Como dizem aqui em França, la date de départ à la retraite. Ora bem, é diferente a idade. Em França temos ainda aquela situação pouco híbrida dos 62 aos 64, embora continuem a existir situações de pessoas que se podem apresentar antes até dos 62, os chamados regimes especiais, que estão muitos deles a ser integrados no regime geral, aqui em França. E depois temos a situação das pessoas que, na realidade, se reformarem na data dos 62 ou nos 64, poderão ter as penalizações, portanto, os decotes, porque não têm, né, nessa data, mesmo podendo se apresentar, não têm ainda o tempo suficiente, não têm os trimestres suficientes em França para esse efeito. E de maneira que temos essa diferença, porquê? Porque a idade da reforma em Portugal, e muitas vezes eu verifico que há essa dúvida, neste momento é aos 66 anos e 7 meses. Então, estamos a falar de uma idade mais avançada do que aquela que é normal em França, embora, como eu disse, há várias explicações para isso, mas também é verdade que a idade da reforma em França está a aproximar-se, não é? E é um pouco uma tendência que se tem verificado em muitos países, haver essa aproximação. Portanto, desde já, haver esta ideia de que se as datas são diferentes, não é? A idade que se pode ter para pedir reforma no regime normal, pois existem também regimes especiais em Portugal, nomeadamente a possibilidade de antecipar a partir dos 60. Essa, eu diria que é logo a principal diferença, o que significa que temos que perceber que raramente vão ser as situações em que podemos pedir as duas reformas ao mesmo tempo. Acontece, às vezes coincide, mas não é normal que isso aconteça. Não, a maior parte das situações não é esse o caso. E, portanto, isso significa que vamos ter, tendencialmente, se trabalharmos em Portugal e em França, e se temos direitos a uma reforma em Portugal e em França, e eu depois posso explicar um bocadinho melhor o que é que significa isto ter direito, porque é outra pergunta que me surge muitas vezes, e aí não é a questão de perguntar à pessoa errada, é a própria pergunta que não é a mais correta, é que quando me perguntam, ah, eu quero saber se tenho direito à reforma, a explicação que eu dou é, não é ninguém, não há ninguém que vos vá dizer que vocês não têm direito a uma reforma. Isto implica sempre um pedido, portanto, independentemente de quem for, alguém que vos diga que não tem direito ou que vos diga, dê uma resposta a esta pergunta, tem ou não tem direito, uma resposta verbal, o que a pessoa deve fazer é apresentar um pedido formal, por escrito, e receberá uma resposta. Porquê? Porque quem dá as informações, por exemplo, aqui em França, no Acueil, não é? Quando se faz uma questão de um rendezvous, ou mesmo em Portugal, no atendimento, não é? Não são pessoas especializadas nas matérias, não podem ser, porque são pessoas que têm que, do modo geral, receber documentos e dar informações genéricas sobre dezenas, centenas de assuntos. Portanto, não são especialistas em reformas, como se calhar não são especialistas na matéria do desemprego, ou nas pessoas familiares, ou nas pessoas de parentalidade, ou nas doenças, etc. Ou nas contribuições. E às vezes existe um pouco este equívoco, que a pessoa pensa que vai a um atendimento perguntar os direitos que tem, quando na verdade a pergunta que se deve fazer é o que é que eu tenho aí a nível de carreira, não é? E depois, com base nisso, sim, informar-se o que é que a lei diz, não é? E depois apresentar um pedido. Eu diria que, no limite, um pedido que seja rejeitado é uma resposta objetiva. E é só assim que a pessoa sabe se efetivamente o que é que tem a nível de direitos. Nunca se coloca a questão, tenho ou não tenho direitos, quando eu colocar a questão verbalmente, naturalmente. Não? Portanto, isso é uma outra situação que é de evitar e que eu gosto de alertar, porque caso contrário, tenho verificado várias situações, tanto em Portugal como em França, de pessoas que não apresentaram nenhum pedido, não é? Por causa do que alguém lhes disse que não deveriam ter. Às vezes até pessoas que nós pensamos que estavam na mesma situação que a nossa, mas na realidade as situações muito raramente são exatamente iguais. Ou seja, se tivermos duas pessoas que trabalharam toda a vida lado a lado, não quer dizer que as situações sejam iguais, porque não tiveram provavelmente sempre o mesmo salário, não tiveram as mesmas baixas, se calhar nem descontaram os mesmos valores, nem durante o mesmo tempo. Portanto, tudo isto é relevante, portanto, também é um erro nós assumimos que se o nosso colega, vizinho, familiar com quem trabalhamos a maior parte da vida ou mesmo a vida toda, por exemplo, não tive direito a uma forma, nós também não vamos ter. O ideal é sempre obter a informação no lugar certo, apresentar um pedido e depois ver se há, se a resposta é positiva ou negativa, e claro, também há a possibilidade de reagir a isso, não é? Claro que sim. E como está acostumado a dizer, casos são é um caso, não é? Já tenho uma pergunta aqui de um senhor que enviou uma mensagem e disse, por acaso, o senhor Manuel, aqui em França tenho e sei onde ir, sei por onde começar a nível da minha carreira, já sei como fazer a nível da CRAM tudo isso, mas em Portugal não sei por onde começar, de facto que fez... Tento ler ao mesmo tempo. De facto que fez o meu serviço militar na Angola e também tenho uma parte onde trabalhei lá e cá. Cá sei o que fazer, lá não sei. Em Portugal é complicado saber justamente por onde começar. Pronto. É uma excelente pergunta, porque me leva a uma das outras questões essenciais, muito básicas, mas super importantes no que respeita ao processo da reforma ou outro processo qualquer, que, como o nosso ouvinte perguntou aí bem, é saber onde. Portanto, normalmente as dúvidas é quando, onde, como. Portanto, já o quando já falei mais ou menos relativamente à questão da idade, embora acrescentaria que também aqui há uma diferença nos sistemas. Aqui em França normalmente apresenta-se um pedido 6 meses antes da idade. Em Portugal só se pode apresentar um pedido de pensão, neste caso de veriço ou reforma, que é a mesma coisa, 3 meses antes. Portanto, mais uma divergência, digamos, entre os dois regimes, né, que faz com que as pessoas tenham que ter isso em atenção e que normalmente não apresentam os pedidos em simultâneo. Quer dizer que antes desses 3 meses, tenho que esperar, por exemplo, os 66 e tal, para saber alguma coisa. Quer dizer que, por exemplo, se teve uma longa carreira, se teve uma carreira militar ou tudo isso, não posso fazer um plano de reforma antes para saber mais ou menos, essa não há essa possibilidade, então? Não. A questão, por isso é que eu falo em preparar. A preparação do processo de reforma é algo que deve ser feito antes da idade a que nós pretendemos reformarmos, dentro das idades possíveis, não é? Eu costumo dizer que o melhor momento é aos 55. Porquê? Porque existe a possibilidade. E, portanto, havendo a possibilidade, há muita gente que terá a intenção de pelo menos saber se essa possibilidade se aplica assim ou não, existe a possibilidade de uma reforma antecipada a partir dos 60. Ora bem, aqui em França, aí sim, aproveitando o facto de que normalmente eles começam a enviar simulações, nomeadamente a CNAV, começam a enviar simulações para a casa das pessoas com a informação da carreira contributiva e a simulação do valor potencial da reforma a partir dos 55, portanto é um excelente momento para em simultâneo nós nos irmos informar sobre os descontos que temos em Portugal. Portanto, tudo isto começa com os descontos, porque a reforma, ao fim e ao cabo, é como se fosse uma conta poupança e é o resultado daquilo que nós fomos descontando durante toda a vida de trabalho. Não é o tempo que trabalhamos, porque o tempo que trabalhamos, por exemplo, trabalhamos e não descontamos, não é contabilizado. E isso tanto em Portugal como em França, como em todos os temas, porque a reforma é como disse, é como se fosse uma conta poupança. Portanto, só se acumula aquilo que se desconta e como tal, temos que saber ao longo da vida o tempo que efetivamente descontamos, o que está registado. E é por isso é que a preparação deve começar muito antes do momento de pedir. Portanto, o momento de pedir é o pedir a reforma em si. Mas o pedido de informações sobre a carreira contributiva e, em alguns casos, resolver situações ligadas à carreira contributiva, diria tanto a portuguesa como a francesa, não é? Isso deve ser feito com, eu diria, pelo menos 5 anos antes. Porquê? Porque, por uma razão muito simples, é que imaginemos alguém que espera, que é o que acontece, infelizmente, na maior parte dos casos, que espera até a idade da reforma, até aos 60 e tal, 62, 64, 66, consoante o país. Porque também temos portugueses que trabalharam em mais do que 2 países, não é? E, portanto, todo este processo é tão mais complicado quanto mais países estiverem metidos ao barulho, porque temos que verificar a carreira em cada um desses países, não é? É importante começar esse processo, portanto, a preparação da reforma por volta dos 55, para que, quando chegarmos aos 60, mais ou menos, até antes, podemos saber, ok, vou ter direito a antecipado ou não. Porque aí sim já podemos simular, porque, como se me dizer, não podemos pagar contas com o dinheiro que achamos que temos. É com o que temos, efetivamente. E é a mesma coisa com os descontos. Há muita gente que faz planos de se reformar numa certa idade, porque parte do princípio que os descontos não foram feitos, mas nunca se foi informar se eles foram ou não foram feitos. E, em alguns casos, infelizmente, verifica-se, especialmente situações mais antigas, porque é o normal agora. Portanto, alguém que se reforma agora, por exemplo, em 2025, é alguém que terá tido uma carreira contributiva na casa dos 40 anos, sensivelmente, não é? Ou que terá pelo menos trabalhado à volta de 40 anos. Não é? Se está a chegar agora, se tem agora, por exemplo, o 66, portanto, estamos a falar de alguém que começou a trabalhar, para começar, alguém que nasceu há 66 anos, não é? Portanto, se começou a trabalhar por volta dos 20 ou até antes, terá agora pelo menos 40 anos de vida profissional. E se tiver também 40 anos de descontos, isso só precisa é um dos critérios suficientes para, aos 60, pedir a reforma. Ou seja, separando as coisas, preparar a reforma é saber se os descontos foram efetivamente feitos, que descontos é que existem, perceber que às vezes poderão haver divergências e isso tem que ser corrigido com o tempo. Aqui em França eu sei que muitas vezes pedem, nomeadamente a CNAV, pede às pessoas recibos de vencimento de décadas. Não é? Ora bem, não é comum as pessoas ficarem com os as fichas de PEI, boletim de PEI de 1960, não é? Ou mesmo de 70. Não é muito comum a pessoa conseguir guardar isso, porque para começar já mudou de país, para quem veio de Portugal para a França, se calhar já voltou a ir para Portugal, se calhar levou coisas para Portugal, já estive no outro país, já estragaram-se papéis, perderam-se, etc. Portanto, infelizmente, não é comum a pessoa ficar com isso, mas na realidade o que a pessoa tem que certificar-se é, ao longo da vida, ou deveria certificar-se, ao longo da vida, é se os contos efetivamente estão a ser feitos. Como normalmente nós não fazemos isto quando temos 30, 40 e 50 anos, então eu diria que pelo menos a partir dos 55 devíamos o fazer, verificar o que é que está nos descontos a nível portugal, o que é que está a nível da França, para quando chegar o momento de pedir, tanto a reforma portuguesa como francesa, nós já estejamos informados sobre a nossa situação específica. E aí sim é que se coloca a questão de quando for fazer o pedido da reforma, pedir no caso da portuguesa 3 meses antes e no caso da francesa 6 meses antes. Portanto, separando aqui um pouco a situação. Voltando à pergunta do nosso ouvinte há pouco, onde é que ele trata disso? Bom, a questão de pedir informação sobre os descontos é algo que há várias possibilidades. Para quem está em Portugal, ou para quem vai a Portugal com claridade, pode ir ao centro distrital da sua área de residência, portanto, se for, seja de Bragança, seja de Braga, de Lisboa, do Porto, aquele que for, e obter essa informação da carreira contributiva, que é um extrato, como se fosse um género de relevé de carrière, mas versão portuguesa, e a partir daí começar o processo de verificar se está tudo certo ou não. A mesma coisa convém fazer em França, não é? Também não convém esperar pelo 62 ou 64 anos para ir saber se está tudo bem, porque se por acaso não tiver, depois eles vão estar a pedir os tais documentos comprovativos dos descontos que não estão registados. E às vezes é complicadíssimo para a pessoa conseguir obter isso. Portanto, nunca devemos partir do princípio que está tudo bem, porque se não formos verificar, tanto podemos pensar que está tudo bem como pensar que está tudo mal, não é? Portanto, há alguns ali no meio, certamente haverão descontos, mas eu também tenho verificado nos atendimentos que eu faço, que às vezes as próprias pessoas sabem, é verdade, naquele período realmente eu trabalhei, mas não descontei, porque puseram uma situação assim, eu não quis, ou o patrão não quis, portanto, isto existe, ou existiu. E, portanto, não é assim tão surpreendente que a pessoa depois que haja uma divergência entre os anos de trabalho e os anos de descontos e os anos de descontos que a pessoa acha que tem e aqueles que efetivamente foram registados. E é por isso é que é necessário este tempo, eu diria cerca de 5 anos, para preparar o processo, porque estamos a preparar um processo em 2 países. Portanto, para pedir essa informação, para quem vai a Portugal, nos centros digitais consegue obter o extrato da carreira contributiva, basta levar o cartão do cidadão. Para quem está em França e não tem essa possibilidade, bom, há 2 formas também de o fazer. Uma é entrando em contacto comigo, eu consigo emitir esses extratos, consigo ver os descontos que as pessoas têm em Portugal, não é? E também transmitir naturalmente informações, como o que estamos a fazer agora, mas específicas para a situação de cada pessoa. A outra possibilidade, que também é muito útil, porque permite que o próprio faça a gestão não só do seu tempo, mas tenha aqui um controle diferente daquilo que é a carreira contributiva, é registando-se, assim como há os portais aqui em França, não é? O da Assurance Retraite e o Info Retraite, nomeadamente, e depois também os das complementares, é registando-se na Segurança Social Direta, que é o portal da Segurança Social em Portugal. É alguém que eu também posso ajudar quando a própria pessoa não o consegue fazer por alguma razão. Invariavelmente, o que acontece é que as pessoas não têm também os contactos atualizados na Segurança Social e depois por isso não conseguem receber a palavra passe. Mas ultrapassando isso, é útil para quem tem essa capacidade e disponibilidade registar-se no portal, obter este extrato da carreira contributiva e a partir daí ver o que é que efetivamente está registado. Não esquecendo a situação que o senhor falou do serviço militar, ele falou aí, se eu percebi bem, que foi, portanto, teve na guerra no ultramar, portanto, em Angola. Isso significa que esta situação em concreto, uma vez sendo comprovada, não é, já lhe poderá dar direito a uma pensão só de anticombatente, ou seja, ao contrário de quem fez o serviço militar, mas não esteve na guerra, as pessoas que estiveram na guerra beneficiam de um regime que lhes dá uma pensão específica para essa situação de terem estado na guerra. Portanto, independentemente da reforma propriamente dita, terão direito a uma pensão de anticombatente. Mas o primeiro pormenor é têm tentado na guerra. Portanto, quem fez o serviço militar em Portugal não esteve na guerra. Então, quando falamos de guerra, estamos a falar de Angola, Moçambique e Guiné. E depois também houve a situação também da Índia, embora seja mais raro isso que apareça, mas existe. Ora bem, aqui há um outro senão que as pessoas não percebem. Mais uma vez, a necessidade de preparar as coisas com o tempo. A Segurança Social não sabe se as pessoas fizeram o serviço militar obrigatório ou não. Em regra não sabe. Porquê? Porque não é a Segurança Social que compete controlar isso. Isso é uma competência do Ministério da Defesa Nacional. Porque, naturalmente, o serviço militar é uma função, digamos, associada e uma competência deste Ministério. Portanto, é o Ministério da Defesa Nacional é que sabe se a pessoa fez a tropa ou não e onde é que a fez. E, portanto, o que é que isto significa? Regra geral, no que respeita a quem esteve no ultramar, o que as pessoas devem fazer é devem contactar o Ministério da Defesa Nacional, e isso é algo que também é possível fazer à distância, através de um serviço que eles têm, que é o Balcão Único da Defesa, o BUD. Tem um portal na internet onde a pessoa pode entrar em contacto com eles, pedir informações e, acima de tudo, obter uma certidão comprovando que fez o serviço militar no ultramar. Porque essa certidão não só tem utilidade para ter acesso à pensão de anticombatente, para a requerer, não é? Como também para a França, esse tempo de serviço militar, e agora aqui vou abrir um parênteses, independentemente de ser no ultramar ou não, é valorizado e é contabilizado como trimestres para efeitos de reforma. Portanto, logo aqui já se começa a ver que há uma ligação, apesar de haver regimes diferentes entre o português e o francês, mas também há uma ligação. E, portanto, as coisas não são completamente separadas. Não é? Podem ter momentos diferentes de pedir, podem ter regras legais diferentes, valores diferentes também, consequências diferentes, mas há uma ligação. E, portanto, daí que eu também, de certa forma, acho que a questão dos 55 é um bom momento para começar a preparar as coisas, exatamente porque há a ligação, porque vamos ter que ter a carreira contributiva arrumada, bem arrumada e bem verificada, do lado francês e também do lado português. Ainda uma última questão, portanto, quanto ao pedir, portanto, depois de ultrapassar esta fase de saber do registro militar, portanto, aqui um à parte também, como eu falei, especificamente a situação deste senhor que teve em Angola, portanto, poderá ter direito de uma pensão de anticombatente. Então, e os que não tiveram, os que tiveram serviço militar obrigatório, esses, se tiverem a caderneta militar, e ainda tiverem a cópia da caderneta militar, aí sim é possível pedir diretamente para a Segurança Social para que seja feita uma contagem do tempo de serviço. E o que é que a Segurança Social faz? É um requerimento que pode ser preenchido, também pode ser preenchido online, pode ser preenchido comigo. A Segurança Social vai perguntar diretamente ao Ministério da Defesa Nacional. E uma vez tendo essa confirmação, já registra esse tempo como se fosse tempo de trabalho na carreira contributiva. Atenção que, como eu falei, enquanto que os antigos combatentes têm, uma vez verificado que realmente foram antigos combatentes, têm direito a uma pensão só por esse efeito, entre aspas, não é? Quem fez o serviço militar, mas não o fez no ultramar, fez em Portugal, não tem pensão de anticombatente, porque não é anticombatente, para começar. E, por outro lado, esse tempo do serviço militar obrigatório, tendo sido cumprido em Portugal e depois verificado, só vai contribuir para a carreira se houver uma carreira. Ou seja, o serviço militar obrigatório só dá direito à pensão se a pessoa tiver descontos em Portugal. Se a pessoa fez o serviço militar e se foi embora e o fez em Portugal, não vai tirar nenhum benefício daí. Portanto, porque o serviço militar acresce à carreira. Ora, se não temos carreira, não acresce a nada. Claro, ora, nem mais, já vinha aqui uma questão logo a seguir a nível dessa parte também. Outro senhor que mandou uma mensagem a dizer que finalmente fez a carreira militar e saiu para Luxemburgo e agora em França e finalmente não conseguiu ter reforma nenhuma, de facto, que saiu de Portugal sem poder ter trabalhar e descontar. Pensava que somente fazendo a carreira militar que ia ter alguma coisa e finalmente não conseguiu ter reforma nenhuma. Exato, é exatamente essa a situação, pois, portanto, é como eu falei, só, o serviço militar, se for no ultramar, dá direito a uma pensão independente, se não foi, só acresce à carreira que se tem, se não se tem carreira, na verdade, registar aquele tempo não tem utilidade, não é? Porque não vai dar nada, não é? Agora, também lá está, No caso desse senhor que falaste agora, ele próprio sabe que não trabalhou. Agora, há situações em que as pessoas trabalharam não sabem se os contos foram feitos. E, portanto, se esse senhor tivesse trabalhado para saber se iria beneficiar de uma pensão, teria como é que se informasse se os contos foram feitos ou não. E depois, se a informação fosse sim, e agora aqui um pronome um pouco mais técnico, mas normalmente esses contos em Portugal para darem direito a uma reforma, em regra tem que ser no mínimo um ano de descontos, o equivalente, digamos, a 12 meses. Há pessoas que às vezes têm 6, 7, 8, 9 meses e depois contestam que não tiveram direito a uma reforma, mas legalmente para terem direito a uma reforma têm que ter pelo menos um ano de descontos em Portugal. E quando eu digo descontos, estou a falar mesmo de descontos à parte da questão do serviço militar. Portanto, o serviço militar obrigatório também só cresce à carreira se a pessoa tiver pelo menos um ano de descontos. Ora, há situações em que as pessoas também não têm, portanto, voltamos a uma coisa, acabam por não beneficiar disso, dessa questão do acréscimo de tempo à carreira contributiva relativamente ao serviço militar obrigatório. Eu ia só acrescentar aqui uma coisa, mas faz a pergunta primeiro, se calhar é melhor. Não, tá bom. O senhor agradece a sua participação, mas depois falamos um pouco mais tarde. Vamos continuar para depois. Só tenho mais uma pergunta de uma senhora e podemos continuar. Deixamos para o fim as questões então. Ok. Bom, é assim, ainda para concluir esta parte do onde, para depois entrarmos no como. Ora bem, esta é outra informação que é muito útil, parece simples, mas a maior parte das pessoas não a tem. Ou seja, e vou tentar ser o mais claro possível. Para quem vive em França e está agora a chegar à idade da reforma portuguesa, e até já podem eventualmente estar reformados de França, por causa da diferença de idades, não é? Para essas pessoas, o lugar onde vão apresentar o pedido de reforma portuguesa, e isto é muito importante, é no mesmo serviço francês onde apresentaram a francesa. Ou seja, não vão a Portugal pedir nada. E mais, se forem a Portugal pedir, o que é que vai acontecer? A partir do momento em que os serviços se apercebam que a pessoa vive em França, aquele pedido é rejeitado. Porque a nível da União Europeia o que ficou definido é que, isto é algo para simplificar a vida às pessoas, mas só simplifica se as pessoas souberem, não é? As pessoas não têm que ir ao país onde, ou outro país onde trabalharam, que é diferente, portanto, não têm que ir a Portugal para poderem beneficiar da pensão portuguesa. Podem não fazer a partir daqui. E o que é que acontece? Normalmente estes pedidos são feitos consoante o regime que a pessoa tem em França, normalmente é na CNAV. Mas pode acontecer alguém que, por exemplo, só trabalhou, descontou para a MSA, não é? No regime agrícola, aí já será a MSA, e o que a pessoa faz é vai a essa caixa, leva os documentos portugueses, e nessa altura já convém ter tratado da carreira contínua portuguesa, saber que está tudo certinho, ok, já fez as suas contas, as simulações, já sabe, pode antecipar ou não pode, no limite já tem até uma ideia do valor que poderá receber, e apresenta o pedido na caixa francesa. Na mesma caixa francesa, onde já apresentou eventualmente o pedido francês, não é? Se eles não coincidem na idade. Normalmente, um dos documentos que os serviços franceses pedem para terem alguma garantia de que realmente a pessoa tem os descontos é o extrato da carreira contributiva. É o tal documento que eu diria que é essencial para este processo e para outros também, para nós sabermos efetivamente o que é que está registado. Quais são os descontos que existem no sistema? Porque os cálculos vão ser feitos com o que está no sistema. Não com o dizermos que trabalhamos 10 anos ou 20 ou 30. Não é? Uhum. E, portanto, é super importante ter esta ideia em mente. Este documento é algo que toda a gente deve pedir e deve pedir há alguns anos antes de pedir a própria reforma, porque o valor da reforma, o ter ou não ter direito de reforma, vai depender disto, em primeira linha. A idade, bom, em princípio, se nós tivermos saúde, todos lá chegamos, não é? Agora, a carreira contributiva não, foi algo que fomos contribuindo ao longo da vida, não é? E, portanto, temos que saber o que é que lá está. Um pouco como a conta poupança, portanto, se eu quiser comprar uma casa, não posso comprar a casa com base no dinheiro que eu acho que tenho. Eu tenho que saber, efetivamente, se tenho ou não tenho dinheiro para comprar a casa. E, portanto, aqui é um pouco a mesma coisa. Eu, para saber se vou ter direito à reforma, o que eu tenho que perceber primeiro é se tenho os descontos. E agora aqui, mais uma vez abrindo um parênteses, é mais uma circunstância em que há uma ligação entre os países. Portanto, pedimos a pensão portuguesa no Suíço francês, não vamos pedir a Portugal. Há pessoas que cometem esse erro. E depois há um outro equívoco que tem sido levantado muitas vezes, que é a ideia de que pedir as duas pensões ou pedir a pensão portuguesa em França vai prejudicar a pessoa. Isso eu ouço muitas vezes isto nos eventos que costumo dar, e já tentando explicar de uma forma muito simples. Não há um prejuízo nenhum. Não há nenhum prejuízo. Agora, na verdade, o que existiu no passado é que, em alguns casos, as pessoas queriam isolar os dois pedidos na perspectiva de poderem ter direitos maiores do que aqueles a que verdadeiramente deveriam ter direito. Ou seja, há uma parte da pensão portuguesa que também é pouco conhecido, que é o que chama-se complemento social. O complemento social é algo que é atribuído, independentemente dos descontos que a pessoa tem, quando a pensão portuguesa é muito baixa. Portanto, isto foi criado para que houvesse um valor mínimo de pensão, mesmo que a pessoa não tivesse descontado os mínimos. E aí o Estado ajuda as pessoas, apesar de que as pessoas não contribuíram o suficiente para terem a pensão valores mínimos só por si. Mas esse complemento social, que também em França existe, só é atribuído se a pessoa não tiver outros rendimentos. Porque só é atribuído, lá está, o direito a esse complemento depende da pessoa não ter outros rendimentos, porque se a pessoa tiver, não descontou, mas tem outros rendimentos, legalmente não tem direito àquele complemento. Ora, é aí é que as pessoas associam o prejuízo, porque se a pessoa, no passado, antes de haver a comunicação que existe hoje em dia entre os países, entre os sistemas de segurança social, que há comunicações diárias, não é? Os processos são enviados de um lado para o outro, pedidos de informação, alguns através de mim, outros diretamente por várias plataformas eletrónicas que existem. Mas no passado, quando não havia essa comunicação tão intensa, às vezes havia situações em que a pessoa escapava e, portanto, recebia um complemento social ao qual não tinha direito, ou recebia um complemento solidário para idosos ao qual não tinha direito. Porquê? Porque não tinha indicado que estava a receber um valor da França. E isso não se conseguia verificar com a mesma facilidade com que se faz hoje. Portanto, quando as pessoas falam nesse prejuízo por pedir as duas em simultâneo ou pedir as duas em França, é nessa perspectiva. Provavelmente falaram com alguém que lhes disse isto, porque talvez tenha beneficiado, mas beneficiou erradamente, não é? Portanto, não se pode falar em ter prejuízo quando o benefício que se teria seria um benefício ilegal, não é? É nessa perspectiva que eu digo que não é um prejuízo, não é? A pessoa realmente vai receber menos dinheiro porque não tem direito a receber mais. Portanto, mais uma vez, a importância de procurar a informação no lugar certo e não se cingirem, digamos, a perguntarem às pessoas que já pediram a reforma, porque a situação de cada um é específica. E além disso, a legislação altera-se, basta ver o que aconteceu aqui em França entre 22 e 24, não é? Alterou-se a idade da reforma, alteram-se mais algumas regras, e portanto tudo o que era verdadeiro há 10 anos atrás deixou de ser. Não faz muito sentido estarmos a pedir informações a alguém que não trabalha para o sistema e portanto não tem que acompanhar estas mudanças e não tem que se manter a par do que é que vai acontecendo. E portanto eu diria que estes pontos são essenciais, portanto perceber que há diferenças entre os regimes e entre as regras de um país e do outro, mas perceber que foi criada esta facilidade de poder pedir uma pensão, no caso concreto portuguesa, estando em França, sem ter que ir a Portugal, até porque há pessoas que, por exemplo, não têm essa possibilidade de deslocar. Se não fosse assim, essas pessoas iam ser prejudicadas, como não conseguiam ir a Portugal, não conseguiam pedir a pensão. Ora, não seria justo, naturalmente. Não? E depois também perceber que muitas das informações que algumas pessoas terão do antigamente são completamente desatualizadas agora. Não estão a par nem das alterações na lei portuguesa, nem na francesa, nem na comunitária. E, portanto, é perigoso tomar decisões, e há pessoas, quase em todos os eventos, há sempre lá alguém que já está na casa dos 70 anos e que, quando eu pergunto, ou os próprios dizem, eu não pedi a pensão para Portugal, porque um amigo meu me disse que ele não teve direito e, portanto, eu estou na mesma situação dele, mais ou menos, portanto, também não devo ter direito, logo não pedi. É um erro. Não pedir é não saber. A única forma de saber efetivamente se eu não tenho direito é apresentando um pedido no momento certo, como é óbvio, não é? Claro. Mas não é ir perguntar. Não é? Porque perguntar, pode estar a perguntar à pessoa errada e mais, não é a pessoa que vai dar a informação que vai decidir o processo. Ótimo, muito bem. Pedro, temos cá mais uma questão que esta é acho que é fundamental. Como entrar em contacto consigo? É que o nosso consulado de Orleans tem esta possibilidade também de nos responder. É que você só está unicamente em Paris ou terá a possibilidade de fazer alguma permanência cá em Orleans? Ora bem, é assim, em primeiro lugar, eu apesar de estar em Paris, eu e todos os meus colegas aditos, nós temos funções que abrangem a totalidade do país onde estamos, portanto, eu tenho que trabalhar para todos os beneficiários que estão na França. Na verdade, acabo de trabalhar até para uns que não estão na França, que estão, por exemplo, em Portugal, porque também faço alguma ligação entre os serviços portugueses e franceses e entre os beneficiários portugueses que estão fora da França com os serviços franceses. Pelo menos em alguns casos, não em todos, não é? Portanto, os processos não passam todos por mim, seria impossível, porque isto é uma pessoa a fazer o trabalho para um país. Não é? Ora bem, quanto à questão de... Isso significa que eu não estou sempre em Paris? Eu não tenho feito permanências consulares, porque a questão das permanências consulares é algo específico do MNE, portanto, e isso implica sempre eu articular com os próprios consulados, mas eu vou regularmente a outros consulados. Não aconteceu ainda ir aos consulados honorários, porque eu, desde 2023, portanto eu vim em 2022, isto o primeiro ano, entre 2020 e 2022, teve cá uma outra colega a fazer este trabalho, veio exatamente em março de 2020, mesmo quando começou a pandemia, portanto teve um momento, o timing foi péssimo, não é? Mas para toda a gente, e portanto durante quase um ano e meio, pelo menos, não se podiam fazer atendimentos presenciais por causa da pandemia. Depois, quando eu vim em 2022, e isto aplica-se a qualquer pessoa que entra nestas funções de início, é sempre necessário um período de adaptação, porque nós temos que aprender, não só temos que solidificar os conhecimentos que temos do regime português, mas temos que aprender sobre o regime nacional, sobre o regime francês, ou do Luxemburgo, ou sobre o país onde somos colocados. E para isso implica tempo, porque ninguém nos dá uma formação sobre os regimes da União Europeia, todos os regimes da União Europeia, em Portugal. Portanto, nós quando vimos para o país, somos colocados para o país exatamente para termos uma experiência de terreno para podermos fazer atendimento presencial, mas para isso primeiro temos que aprender sobre o regime, digamos, nacional, neste caso sobre o regime francês, para perceber as ligações e para podermos dar informações práticas às pessoas e não apenas informações genéricas que eles poderiam obter de outra forma. Portanto, eu não tenho feito permanências, mas tenho feito várias deslocações. Já fui a quase todos os consulados, portanto, propriamente ditos, falta-me ainda Toulouse, que é o vice-consulado, a Marseille já fui na jurisdição, mas não propriamente a Marseille, num evento com o consul-geral, em Nice, e portanto, agora no contexto da nova, digamos, do mandato da nova consul-geral em Paris, está-se a analisar essa possibilidade, de fazer também permanências, mas tem que perceber qual é a melhor forma de o fazer, porque normalmente as permanências são marcadas, há um pré-agendamento, portanto já sabe que há pessoas que estão interessadas em... Ora, eu faço muitos atendimentos em Paris que são espontâneos, que as pessoas vão ao consulado, nem sequer sabem que existe este serviço, e depois são informadas na recepção, pedem informações sobre a forma, para virem falar comigo. Portanto, não é impossível eu chegar a fazer deslocações normalmente permanências, mas provavelmente o que vai acontecer, o que é mais provável, é que eu vá especificamente aos consulados honorários, a Tours, Orléans, etc., mas tentando sempre articular-me com os próprios consulados honorários, não é? Portanto, sim, isso vai acontecer, não sei se será no contexto de uma permanência ou no contexto de uma deslocação, mas será depois anunciado de que forma é que se irá fazer isso, porque como eu expliquei, na realidade, como eu tenho que tratar de situações de pessoas que estão em Estrasburgo, em Marseille, em Lyon, em Bordeaux, ou mesmo em Toulouse, portanto, onde há consulados e vice-consulados de Portugal em França, mas também ao mesmo tempo eu não consigo lá estar no dia-a-dia, não é? Claro. Portanto, a maior parte dos pedidos que eu recebo são-me enviados por e-mail, diretamente pelos próprios ou por parte dos próprios consulados. Portanto, quando a pessoa vai a um consulado como é o caso, ou mesmo um honorário, Orléans, Tours, etc., seja na jurisdição de Paris, na jurisdição do outro consulado português, em França, se pedirem informações, o que é que vai acontecer? Os colegas vão recolher os dados dessa pessoa e vão encaminhar a situação para depois eu entrar em contacto, normalmente por telefone. Portanto, nem sempre o atendimento presencial é a melhor solução, até porque eu não posso estar presencialmente em todos os consulados ao mesmo tempo, nem claro, ninguém. Claro que sim, mas portanto, questão... é uma forma de ultrapassar isso. A questão aqui é como entrar em contacto consigo para poder justamente resolver certos problemas que ficaram pendentes, bem assim dizer, e se há permanência ou se deslocam unicamente ao consulado ou há algum portal onde podem então pousar as questões e saber um pouco mais. Bom, portal propriamente dito, não. Isso não existe. Eu tenho um endereço de e-mail para o qual as pessoas podem me contactar e colocar as suas questões, não é? Essa é a forma mais simples, porque eu também tenho que fazer a gestão, digamos, dessa parte do trabalho. Ou seja, já faço análise dos processos, mas acima de tudo tenho que recebê-los, tenho que receber os pedidos e depois tenho que perceber o que é que está em causa. Eu depois posso dar o contacto de e-mail, naturalmente, mas eu diria de uma forma simplista, se vocês forem ao site, para qualquer ouvinte, se for ao site de qualquer consulado, e aí eu acrescentaria, os honorários não têm site propriamente dito, portanto, se forem ao site de um dos seis consulados que existem, quando apresento também Toulouse, enquanto fiz consulado, existe informação no site desses consulados, no caso do site do consulado de Portugal em Paris, quando entram no site e vão à parte que assuntos consulares, quer tratar de segurança social, está lá não só os meus contactos de e-mail, estão lá algumas explicações, tipo informações práticas, não é? Guias, etc. Explicação sobre as minhas competências, sobre que matérias é que eu posso tratar e que matérias é que não são da minha competência, porque, por exemplo, eu não trato matérias de ação social. Portanto, se for uma questão de alguém que quer procurar um lar aqui em França, não é comigo. Se for uma questão também de procurar algo, habitação e etc., apoios financeiros, também não é comigo, não é, este serviço não tem essa competência, isso aí já será um apoio eventualmente dos próprios consulados, de forma direta, mas pronto, a informação dos meus contactos está no site dos consulados, depois há a questão de enviarem diretamente e-mail. Em todos os casos, podem sempre contactar um consulado, mesmo presencialmente, e dizerem que têm uma questão que gostariam que fosse enviada para o adido sequencial, e eles fazem esse trabalho de me reencaminhar a questão, até porque às vezes há pessoas que podem não ter e-mail, podem não perceber muito bem como trabalhar com esta questão da internet, e portanto os consulados fazem essa ponte exatamente para transmitir a informação. Portanto, é a forma de... eu consegui tratar mais situações sem estar necessariamente todos os dias a ir a um consulado diferente, não é? Senão claro, seria muito difícil fazer este tipo de trabalho, porque para terem ideia, dos seis países onde temos adidos, a França representa 27% dos pedidos. Portanto, tenho feito as deslocações possíveis, gostaria de ter feito mais, mas objetivamente quando eu faço uma deslocação não é só a deslocação, eu tenho que pedir autorizações previamente, tem que haver marcações, tenho que me organizar com os consulados, com associações, também faço eventos com as associações. Esta é outra forma também de haver, não permanências, mas tem associações que me pedem para eu fazer eventos para os seus associados. Portanto, é uma outra forma para quem está ligado ao associativismo aqui em França, de, naturalmente, tendo um lote de pessoas que justifique que eu me desloque, eu faço esse pedido superiormente e, sendo aprovado, eu vou lá e faço sessões de esclarecimento, atendimentos presenciais, etc. Mas, acima de tudo, perceber-se que muitas vezes a situação consegue resolver-se em um atendimento presencial. Consegue-se dando as explicações por telefone. Depois também esclarecer uma coisa. Eu não tenho um número de telefone porque eu não faço atendimento telefónico. Ou seja, eu não seria possível eu tratar os processos, analisá-los, respondê-los, falar com os filhos franceses, portugueses, registrar todas estas interações, fazer eventos, preparar, fazer reuniões com os filhos franceses como tenho feito, e promover, digamos, a facilitação dos processos entre os dois países, e além disso atender o telefone. Não é possível. Claro, claro. Porque é uma pessoa para fazer esse trabalho. Portanto, como eu, infelizmente, não tenho quem eu possa fazer, o que eu faço? Eu contacto as pessoas por telefone, mas não faço atendimento telefónico. Portanto, eu contacto as pessoas por telefone. Muitas vezes é mais fácil para obter algumas informações e até para transmitir informações. Mas, invariavelmente, as pessoas, quando eu entrego o meu cartão, apercebem-se que não têm lá um número de telefone e é propositado. Porque eu não poderia estar a dar o número, depois não conseguia dar resposta às chamadas, não é? Até porque também, às vezes, as chamadas, ainda assim entram chamadas e às vezes nem sequer têm a ver com a minha matéria, são pessoas que estão a tentar entrar em contato com o consulado para falar dos assuntos. Portanto, é isto. Então, mais fácil então é ficar, é passar através do site do consulado de Paris e entrar em contacto com eles e deixar então a questão ou então o artigo que seja para o adido social poder assim responder ou poder entrar depois mais tarde em contacto, se for possível. Fazemos assim então. Sim. Portanto, dirigir as questões ao adido da Segurança Social, porque é verdade, falaste em adido social, já existiu uma função diferente, que é o inicial, é algo que pertence ao MNE, enquanto nós somos mesmo funcionários, e os outros somos funcionários da Segurança Social. O importante é que, não só no site do Consulado de Portugal em Paris, mas dos outros consulados também, há essa informação de como chegar ao contacto comigo. É muito importante e até facilitador. Eu percebo que às vezes as pessoas levantam questões, mas focam-se numa parte, talvez não é a parte mais importante. Claro. E acima de tudo, eu tenho que conseguir identificar a pessoa. Portanto, não vale a pena me enviarem e-mails em que a pessoa não esteja identificada. Portanto, de uma forma simplista, quando me enviar um e-mail, enviem uma cópia do cartão do cidadão, frente e verso. Porque eu assim já vos consigo identificar, já sei se é alguém a que eu posso dar informações, por exemplo, por telefone, ou se tem que ser por escrito, o que ajuda-me já a filtrar e permite-me, identificando a pessoa, e ver ao sistema do lado português o que é que existe. Claro. E ver se é a questão dos descontos, se há alguma coisa por regularizar, pronto, e outras questões, claro, como disse, não é só matéria de pensões, também trato de matéria relativas a direitos de cuidados de saúde para quem vem de Portugal para a França, a prestações de desemprego, que é possível receber prestações de desemprego indo de um país para o outro, prestações familiares, também há essa possibilidade. Bom, há várias matérias. Claro, e, portanto, é importante enviar a cópia do cartão cidadão, num e-mail, explicar mais ou menos o assunto, não é? Deixar um contacto telefónico. Acho que estas três coisas são as essenciais. E, portanto, relativamente ao e-mail, eu posso indicá-lo, é relativamente fácil. Portanto, o e-mail é adido, traço, portanto, é aquele tirre no meio, SS, são dois S's, depois outro traço, franca, é França sem a cedilha, arroba ou arrobase, como quiserem, segue traço social, portanto, é as primeiras três letras de segurança, é segue traço social.pt. Portanto, todos os endereços de e-mail da Segurança Social Portuguesa têm esta terminação, segue traço social.pt. A excelência ainda é aqui uma outra questão que, assim como em França há várias caixas e vários regimes, não só de pensões, mas também, em Portugal também há várias caixas, apesar de tudo, a maior parte está centralizada no Instituto da Segurança Social e, portanto, a maior parte das pensões são pagas por esse Instituto através do Centro Nacional de Pensões, mas, além disso, existem mais duas caixas, que é a SEPAS, que é dos Advogados e Solicitadores, à qual eu não tenho acesso e não represento, portanto, se forem questões relativamente a essa caixa, infelizmente, não posso ajudar. Aí terão contactado diretamente a Caixa, a SEPAS, e a CGA, que é a Caixa Geral de Aposentações, que é a Caixa dos Funcionários Públicos, portanto, pelo menos do antigo regime, à qual também não tenho nenhum acesso privilegiado e também não represento. Portanto, se forem questões relativamente à CGA, poderão enviar, ou melhor, se nas enviarem, eu apenas posso analisar do ponto de vista geral, mas não tem acesso para saber se tem um processo em curso lá, se não tem, se houve cálculo, se houve uma decisão, a carreira, não consigo ver essas informações porque não tenho acesso ao sistema deles. E, portanto, isto aqui um pouco para diferenciar, é normal para quem já saiu de Portugal há muito tempo, às vezes já não se recorda para onde é que descontou. Claro, e, portanto, mas eu consigo, por exemplo, saber se a pessoa pertence ao regime da CGA. Isso consigo ver porque essa informação estará registada do nosso lado. Agora, depois, o que é que efetivamente está do lado da CGA? Aí já a própria pessoa terá que contactar a CGA, sendo que eles também têm um portal, é a CGA Direta, onde a pessoa também se pode inscrever e fazer mais ou menos as mesmas coisas que faz no site da Sequencial Direta. E pronto, eu diria que isto a nível de contactos, esta é a informação mais importante, não é? Que se pode conceder para perceberem de que forma é que podem entrar em contacto comigo e de que forma é que também podem facilitar uma resposta, porque quanto mais elementos forneçam nesse primeiro e-mail, mais fácil é para mim interpretar e evitar que eu depois tenha que estar a enviar outros pedidos, preciso da cópia do cartão, preciso do contacto telefónico e não sei o quê, porque tudo isto é tempo que se consome e na multiplicidade de pedidos que vão chegando, eu, por exemplo, claro que sim, tenho agora o computador aberto e certamente terei mais do que 100 por abrir, sendo que isto não são 100, são 100 e-mails, mas 100 e-mails podem ser 100 pedidos, como 50, como 300. Tudo depende depois da análise. Se neste momento tem exatamente se tem. Lá está, ajuda bastante a dar despacho às situações, porque há situações que são muito simples. Há pessoas que simplesmente querem saber qual é a idade da reforma em Portugal, que querem saber, não querem necessariamente pedir documentos. Noutros casos já precisam de documentos, e aí eu já tenho que verificar a identidade da pessoa. Eu não posso simplesmente enviar para uma qualquer adresse e-mail uma informação específica da pessoa, não é? Tem que verificar se aquele e-mail está credenciado, está registado. Portanto, às vezes as pessoas estranham, porque é que eu não posso dar informação, acontece muito. Parece que aqui em França, pelo menos é assim, muitas vezes são as senhoras, são as esposas que tratam dos processos administrativos. E às vezes são elas que me contactam, mas estão a tratar da questão do marido. E eu costumo dizer, é assim, eu percebo e certamente será muito útil para eles, só que eu não posso dar informações à esposa relativamente ao processo do marido. Sim, legalmente não o posso fazer. Portanto, tem que haver uma autorização do próprio, não é? Claro que sim. Portanto, há que sempre ter uns pormenores. Ótimo. As questões vão chegando pouco a pouco, mas na verdade é sempre mais complicado. E nós vamos ter que deixar a antena, porque daqui a um bocadinho já tenho que passar a nível da antena de Portugal. Temos os horários a respeitar. E tenho muito para agradecer. Vou deixando então aqui novamente o mail que tínhamos falado há bocadinho, que vamos repetir, porque há aqui mais duas questões. E então quero que as pessoas passem mais para o mail que o Pedro deixou, se tenha a amabilidade então de voltar a repetir o mail que tinha deixado há bocadinho. Claro, com certeza. Portanto, o e-mail, o endereço de e-mail é adido-ss, portanto, isso traço no meio, ou tirei no meio, ss, portanto, são dois s, traço franca, portanto, França sem estilha. Depois, arroba, segue, que é as três primeiras letras de segurança, segue-social.pt. Depois, apenas aqui a título de conclusão, eu tenho um género de cábula, vamos dizer, na escola, para não me esquecer, portanto já mais ou menos falei sobre as matérias todas, mas fazendo um resumo muito rápido, eu diria que há 8 pontos que temos que ter em atenção relativamente à questão da preparação da reforma. Primeiro, procurar a informação atempadamente, portanto a partir dos 55 anos procuramos a informação junto dos serviços, junto deste serviço do Adido da Segurança Social, para quem está em Portugal, junto dos centros estatais. Depois, também é importante, às vezes as pessoas esquecem-se, convém ter um documento de identificação válido. É normal que quem já vive em França há muito tempo tenha deixado de caducar o cartão de cidadão ou a bilhete de idade. Ora, quando vão tratar de um processo de reforma, têm que ter um documento válido. Não, poderá ser até o documento francês, mas se tiver um documento português válido, tanto melhor, não é? Depois, conhecer os números de segurança social, tanto português como francês, porque os números também são diferentes, não é? É uma das questões que às vezes as pessoas colocam, efetivamente os números são diferentes, os sistemas são diferentes. E no caso do português, é curioso que muitas vezes as pessoas dizem que não conhecem o número porque nunca verificaram que no verso do cartão do cidadão está lá o número da segurança social, como também está o número fiscal e o do utente de saúde. Atenção que às vezes os cartões do cidadão que foram emitidos no estrangeiro, como é o caso da França, não têm esses números. E não têm porquê? Porque a pessoa, na altura que faz o cartão, tem que identificar quais são os números, o sistema não sabe automaticamente quem é aquela pessoa, e a pessoa tem que saber, quando pede o cartão do cidadão, quais são os números. Se a pessoa não souber, poderá não ser criado nenhum número, e até pode não ter tido nunca, né? Um número em Portugal. Portanto, é importante conhecer e habituar-nos, digamos, a ver os documentos que temos de Portugal, o que é que significam, os dados é que têm. Depois, a questão de pedir a carreira contributiva antecipadamente e depois verificá-la, não é? Através daquelas formas que eu já falei, online, presencialmente com o ADID, à distância com o ADID, ou mesmo nos serviços em Portugal, para quem se desloca lá com regularidade, como acontece, por exemplo, no período das férias do verão e às vezes no Natal. Uma outra questão que é muito importante e que, que invariavelmente as coisas falham. A maior parte das pessoas que eu atendo presencialmente, e às vezes não só presencialmente, verifico no cartão do cidadão português tem uma morada de Portugal, mas vivem em França. Ora, isso não está correto. Com exceção de alguns casos especiais, como é o caso, por exemplo, dos funcionários públicos que são enviados por Portugal, como é o meu caso, para a França, e por isso eu tenho domicílio fiscal em Portugal, faço os meus descontos em Portugal, pago impostos em Portugal, apesar de estar deslocalizado. As pessoas que vieram ver para a França, a morada que têm terá que ser em França. Ou seja, não faz sentido terem na Segurança Social Francesa uma morada em Paris e na Segurança Social Portuguesa uma morada em Portugal. Não estão nos dois sítios ao mesmo tempo. Portanto, isso é algo que tem que ser atualizado no limite, no momento de fazer o pedido. Porque se verificar essa situação, o pedido fica congelado até que a pessoa atualize a morada. Não pode estar a vir um pedido da França de alguém que está a viver em Portugal. Portanto, se essa pessoa estava em Portugal e ao indicar no cartão cidadão que a morada é de Portugal, está a dizer que mora em Portugal. Portanto, não pode estar a pedir a partir da França. Teria pedido de Portugal. Bom. Depois, a questão de apresentar o pedido, como já falei, no serviço de pensões do país de residência. Portanto, aqui em França, é na mesma caixa onde já pediu a pensão principal. Atenção, não é onde pede a complementar, não é na Agicarco que se pede pensões portuguesas. Terá que ser sempre no regime geral, portanto na CNAV, na MSA, consoante o regime a que a pessoa pertence, não é? E é depois esse serviço francês que vai enviar um pedido para Portugal e depois a pessoa é notificada pelo Centro Nacional de Pensões ou pela CGA relativamente ao processo, relativamente aos documentos, relativamente à decisão. Outra coisa importante, a conta bancária. Muitas vezes me perguntam se para eu receber a pensão de Portugal tenho que ter uma conta bancária em Portugal. Não. Mas convém indicar uma conta bancária, porque nós não sabemos qual é a conta bancária que a pessoa tem. Aqui em França, a pessoa pede uma pensão, indica uma conta bancária. Quando vai pedir a pensão portuguesa, também tem que indicar a conta bancária onde quer receber. Se quiserem antecipar isso na Segurança Social Direta, ou junto de mim, ou no serviço em Portugal, podem pedir o registro da conta bancária antecipadamente. E depois, quando for à altura, já sabemos que é para aquela conta que a pessoa quer receber. Mesmo que esteja a indicar a conta, sei lá, um ano antes, dois anos antes, não interessa, por defeito vamos pagar para aquela conta. E, portanto, é menos uma coisa que a pessoa tem que tratar quando chegar o momento de pedir a reforma. E o último ponto é utilizar, dentro do possível, estes canais eletrónicos, como é o caso da Segurança Social Direta, porque permite não só fazer pedidos de informação, extrair documentos. Há vezes documentos que podem ser necessários para entregar aqui nas finanças francesas, não é? No serviço de Rampot. A declaração anual dos rendimentos que a pessoa tem quando é pensionista, naturalmente, isso é algo que se consegue retirar lá. Para quem já está a receber pensão de Portugal, ver os recibos de pensão mensalmente, ver a carreira contributiva, pedir o extrato, extrair mesmo o documento com os descontos, alterar a conta bancária, alterar os contactos, tudo isso é possível fazer nesse portal. Ora, para quem tem essa possibilidade, é muito mais prático para o próprio que faz isso a partir de casa, não é? Não precisa estar a fazer marcações, nem rendezvous, nem contactos. E também, do meu lado, poupa-me trabalho, posso concentrar naquelas pessoas que não têm essa possibilidade, usar esses canais. E pronto, basicamente é isto. Ótimo, muito obrigada, agradecemos imenso. Foram aqui um momento muito importante para quem está nesse caso, mas para assim dizer, estamos todos, neste caso, porque todos preparamos um dia ou outro a nossa reforma e temos muito a agradecer então ao Pedro, que hoje deixou aqui uma mensagem muito importante para vocês. Deixou aqui então um contacto mail onde vocês podem escrever e ter um bocadinho de paciência, como ele dizia há bocadinho, é uma França inteira, um adido para a França inteira, onde há muitas questões, ele pouco a pouco responde, e então podem enviar um mail para adido-ss-França, sem a cedilha, franca, @seg-seg, de segurança, social.pt, e a todas as vossas questões. Nós também, Rádio Arconcel, guardamos aqui o contacto para aquelas pessoas que não têm a possibilidade, e eu do meu lado também enviarei então um mail, caso essas pessoas não possam se deslocar ou não possam escrever um mail. Obrigada, Pedro, obrigada por este momento mesmo excepcional, onde pudemos então apresentar este programa para preparar a reforma que possa vir de Portugal. Okay. Obrigado, Cristina, e muito obrigado aos nossos ouvintes, espero que tenha sido útil para eles, e pronto, e no demais estou disponível para apoiar, como sempre, a resolver as questões e ajudar com os processos dos próprios. Claro que sim. Muito obrigada, um bom fim de semana e talvez até uma próxima. Ficamos em contacto e logo que seja possível voltamos a entrar em contacto um com o outro e, por que não, vir falar de outros problemas, de outros sujeitos que há para nós, claro, portugueses, imigrantes e lusodescendentes. Exato, é isso. Bom, obrigado então. Bom fim de semana, Cristina. Muito obrigada, bom fim de semana. Tchau. Tchau. E sintoniza a Rádio Arc-en-Ciel. Liga-se a Portugal, liga-se à sua terra, liga-se à sua língua. Arc-en-Ciel é muito mais do que uma rádio, é uma companhia, é Portugal em França. Arc-en-Ciel, ligue-se ao seu país, 96.2 FM. Portugal tem uma sintonia. Isso vai dar, nem eu, mas vamos resolver. Eu quero. O nosso amor não é de hoje, e mesmo que ele fosse, faria tudo de novo, e ainda que pareça através desta música que me vou despedir de vocês, e desde já um grande abraço a vocês todos, a todos os nossos auditórios, às pessoas que não conseguiram ligar no momento da entrevista, que não era possível, podem ligar novamente. Vou ficar mais 5 minutinhos aqui na rádio para vocês, para apanhar todos os contactos, e para aqueles que não conseguiram, voltem a chamar, voltem a ligar, porque na verdade não era possível responder a vocês todos. Tentei a alguns, mas não a todos, e pedi imensa desculpa, e que voltem a ligar novamente ao 0238 43 4800. Vou ficar mais um bocadinho para aqueles que necessitam então algumas questões, e quem não conseguir, então volta a ligar para a rádio, e o mail aqui fica, então, do Pedro Pacheco Adido, de Segurança Social, que hoje dedicou um pouco do seu tempo para nos explicar um pouco desta parte da sua reforma em Portugal. Um muito obrigada a vocês, um excelente fim de semana, um bom apetite, que já é hora de ir à mesinha, sim senhora. Tudo bom para vocês e os nossos sócios. Dá-nos encontro amanhã à tarde, para um momento de doçuras, sim senhora. A galeta então é oferecida aos nossos sócios e para aqueles que querem acompanhar, e também os minutos de La Chapelle, que vem cantar as janeiras, a manter a tradição, e uma tarde musical com os nossos animadores que vão estar presentes. Tudo bom para vocês, um beijo muito grande, e então até para a semana, se Deus quiser. Tchauzinho, tudo bom, tchau. Toute l'année, des prix en fête, des promotions sur de nombreux articles signalés en magasin. De délicieuses spécialités portugaises à des prix qui défient toute concurrence.